Após a passagem do TAM na retaguarda do 4206 na posição 9, está autorizado o push acionamento? Pode puxar da presente, azul 4206, no 9. Graço 4206, iniciando o push acionamento. No 2, sala 05, livre à direita, no 219, boa noite. 219, o número é 12. Torre Salvador, boa tarde. Então 8002, ponto de espera 10, pronto. Boa tarde, estão 8002. A linha aí decola pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. A linha decola pista 10, estão 8002. Segue o tráfego da companhia, será orientado até o portão 4 do pátio principal. Quem segue a companhia, guardando o pátio do portão. Salvador Web 6720 para o táxi, 3 horas 45, com fins com 150, boa. Com fins, eu coube a autonomia, por gentileza. 150 a bordo, 3h45 de autonomia. 150 com 3h45, táxi autorizado à direita, via Índia. Ao ingressar na táxi Alfa, transfira com a torre 186, altímetro no 011, boa viagem, Web. Direita no ponto de espera 18.6, web 6720, obrigado, boa semana. Boa tarde, Guardião 01, prossiga. Solo azul 4206 com POB 96, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Maceió para o táxi. Solo, Papa Romeo, Mike Eco Vitor, local, só em frente para a Copa, já temos aprovado para o circuito de tráfego. É negativo, é sair da El, instrumento, volta instrumento, é da El 0060, volta 050, instrumento depois permanece no circuito. Ok, só um instantinho para contar, vou direcionar a Guarda de Copa, Eco Vitor. Com a 206 copiado, é 9.6, Marcelo 325, táxi autorizado em frente, via Pátio, Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira torre 186, altímetro no 011, boa viagem, com a 206. Em frente, via Pátio, ingressando a Juliette, Alfa 186, torre 4206. Pushback, salamento 601. 601 no 7, passará um Embraer da Azul a cauda, porta livre no 7, chame táxi 601. Após Azul tá livre, não, 601. Voo no 273, observará a saída do Embraer 190 da Azul, após ingresso, em frente até o portão 3. Afirmativo, após a passagem do Azul, ingressa, parte 1 no gate 3, 273. Espera, 10, pronto. 6720, sente ali, mantém pista no 0. Ali mantendo 06720. Guardião 01, fora do solo. Guardião 01, decolar 208, controle 1198, bom voo. 1198, grato. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa, Frontier 500 pés, setor noroeste, na escuta permanente. Escuta permanente desse controle, Guardião 01. ir além da 20ª milha? É, nós vamos fazer um patrulhamento em toda Salvador, iniciando pela estrada do Cio aqui. Vamos verificar as rodovias, para ver se tem alguma manifestação, Guardião 01. Confiado 01. Meio 12 segue para o 4. Meio 12 segue o tráfego, companhia até o 4. Ok, segue o tráfego até o 4. B67209, 10. Quer convite para cópia? Torre Salvador, boa tarde, o azul 4206 no ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, azul 4206, ali mantém, pistão 10. Ali mantém, azul 4206. B6720 da colada 1-1-1, controle 1-1-9-8, bom voo. 1-1-9-8, boa tarde, 6720. Salvador, 387-3897, no gate 6, solicita pushback de acionamento. Gente, o 37 para Agulha iniciou aí no 7, já está prestes a iniciar o táxi. Coordena com a equipe do Sola, 5 tráfego passar a cauda. Autorizado puxar no meio, chamará o táxi, tá 3897. Após a passagem do voo, está autorizado por pushback acionamento. Tan 37-3897. Será que é com o vento para a cota? Táxi 601-170 Campinas 1350. 170-350 Campinas, copiado, táxi autorizado, via pátio, Juliet, para ingressar na Alfa, transfira torre 186, 1011 no altímetro, boa tarde, gordo 601. Juliet, Alfa 186, 1011, boa. Mike, a curva está acionado para o voo local, decola pistão no 7, curva direita, curto perfil subida da EL, ascensão ao nível 060, retorna no 050, em coordenação junto ao controle 1119, decimal 8, torre 186, ainda no padrão 0125, é curva. Acende a direita da EL 060, retorna 50, com 198, controle 286, torre 0125, transponde 03 no POB, parte 4, mais 3. 03 no POB, bom voo, bom treinamento. 98, bom voo. 98, obrigado, boa tarde, azul 4206. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4206, decolou o perfil da PUCA, cruzando 1400 pés. Firme para o controle Salvador. Boa tarde, azul 4206, decolado, saída PUCA, cruza 1500 pés. 4206, contato radar na decolagem, suba ao 370. Sobe nível 370, azul 4206. 0601, boa. Lago Antônio 601, alinha e decola pista 10, vento no 30 graus, nono nós. Alinha e decola 10601. Chame agora o centro Recife, 13325, alterno 251. Centro Recife, 13325, alterno 251, são 8002. Uma boa semana. Igualmente. Oi, Salvador, boa tarde, esse é o gol 1395. 1395, boa, sendo identificação, chegada a Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 011. 3000, Mari no 011, gol 1395. Salvador, é convite para o próximo ataque. Mike Eco Vita, ajuste no 0 no 1, no reporte para ingresso pista no 7. Botará alinhadão, Rafael. Reporte para ingresso, Mike Eco Vita. Iniciando, gol no 601. Gente, gol no 601. Para ingresso, uma sete, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, alinha e mantém, pistão no 7. Alinha, mantém, Vitor. Salvador, Stan 3897, alterna Galeão, autonomia 0400181 a bordo, solicita táxi. 4 horas 181 no Galeão, táxi autorizado em frente, via Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira 14186, altímetro 1011, boa viagem, tá 3897. Juliette, Alfa 118, nesse momento, ajuste no 011, Stan 3897, boa tarde. Aguarde, Mike Eco Vita. Salvador, 601. Uno 601, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, saída da El, Leda, depois de BDF. Uno 601. Correto. Eco Vitor, vento no 20 graus, 12 nós, livre decolagem, pista no 7. Livre decolagem, no 7, mais de 7. Boa noite, gol no 602, informação, papá. Gol no 602, boa noite, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 160. 60 na Mari, gol no 602. Papa Tango, Foxtrot, Thiago Golf, ao controle. Controle Salvador, é o Papa Tango, Foxtrot, Thiago Golf, com a informação Papa para descida. Informa que é negativo, é Renato. Web 6720, chame centro Recife, 13325, alterno 251. 125, 125, 1, objeto 6720, boa tarde. Foxtrot, Eco Golf, acione identificação na chegada Mari, desça para o 050. Na chegada Mari, descendo para o 050, o Papa Tango Papa Tango. Manha 0, gol no meio 02. Gol no meio 02, desça para o 100. A centena, gol no meio 02. Sabe, é o Papa Romeu, Papa Romeu Charlie, sente da Papa. Papa Romeu Charlie, Papa confere ao título 01-1011 RJ Santos Dumont, nível aprovado 400, pronto cópia. Tá pronto cópia, Romeu Charlie. 4206. O Centro Recife solicitou que mantivesse a presente pro, ok? Manter a presente pro por até 90 milhas de Salvador. Quanto então, em caso de falha? Reassuma na proa do Romeu Fox 018. Tá no Pat 3, decola no 0, é isso? Afirma, no Pat 3. Pat 3, então é, decola pistola 0, mantém a reta equagem até cruzar 2.000 pés da terceira mira. Após curva direita, cumpre o perfil subido da AEL, Leda. Após Leda, direto PDEV, onde intercepta a Upper November 857, Guarulhos, Upper 016, o resto conforme a rota do plano de voo. Controle 1-9.8, torno 1-8.6, e o código 5465. Para o 060, série da AEL, Mike Vitor. É, 060, Vitor. Gol no 602, vai observar tráfego 12 horas, 11 milhas. Está curvando à esquerda agora, o mesmo, para livrar o seu eixo de aproximação. O equipamento é um Embraer 121. Gol no 602, vai para a notícia. Principal meia, transporte 5465, Papa Romeu Charlie. 5065, faz 3, chama para o acionamento. Tá, confirma o transponder 5065. Corrigi, né? 5465. 5465. Ok, 5465, vai chamar quando pronto o acionamento, Romeu Charlie. Escrito ao nível de voo 340601. 340601. Gol no 395, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, recorte localizador. Mantendo 2.500 pés para a proa de Parípe, estima chegar aos 2.8 de Parípe. Gol no 395, chamando o centro Rogino, prosseguindo para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, recorte localizador. Voltará, localizador, 1395. Azul 4206, chame Centro Recife no 2685, alterno 2545. 2085, alterno 2545, boa tarde, Azul 4206. Boa. Gol no 602, prossiga para 3.000 pés, o altímetro no 011. 3.011, gol no 602. Controle Salvador, boa tarde, alterno 3897. 3897, contato radar na decolagem, mantendo o eixo até 4.000. Quando então, após 4.000, direto da EL. Mantenha a prova até 4.000, após 4.000, direto da EL. Tem 3897. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, é o controle, você dá. November Alpha passou vertical em Candeia, está para a proa de Paris, estimando mais 6 minutos, solicita descida para 1.500. Desça para 1.500 pés, o altímetro 1.011, Índia November Alpha. Descendo para 1.500, Índia November Alpha. 601, chame agora o centro Recife, 13325, Alter 1251. 3325251, boa. O 395 vai observar tráfego em baixa altitude, 500 pés, helicóptero da Polícia Militar, realizando patrulhamento sobre a cidade. Gente, graças à informação. Salvador, Tenha 3897, pode voar na Proa de Leda? 3897, direto Leda. Ah, afirmativa. Direto Leda, Tenha 3897. Localizador, bom, 1395. 1395, completa o ILS, chamando Torre 198, isso é uma mulher. Bom, obrigado, até já. O 1602, para descer para o curso localizador, curva direita, proa 055. Direita 055, gol 602. Inconsciente, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Para final de 5 milhas, 395. 45. Está presente o Fox Eco Golf, proa 45. Salvador, gol 1273, ciência, informação papá, autorização Confins. Gente, gol 1273, Confins, já temos aprovado 360, altímetro no 011, tá pronto para quanto? Afirmativo, prossiga. Essa para o 050, 3603, sua identificação. Identificou, descendo a via, Mari 050, não sei se conta, grato. Aero decola, mantendo reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva pela direita, perfil subida da Aero Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6 e o código é o 5551. Afirmativo, 360 autorizado, bridge, perfil 1 no 6. Decola 1, mantenha a proa, até 2.000, após 3 milhas no caso, direita, na da Aero Leda, após 198, alternando a meia, 5551 na transporte, 1273. E eu para 3.000 pés, o altímetro no 01. 2011 para 3.000 pés, o Fox Eco Golf. Eco Golf agora sim, reassumo a navegação, proa de Duna para o ILS X-Ray Pista no 0. Já presente Duna, o Mike. É, o Fox Eco Golf nessa proa para interceptar o localizador. O Índia November Alpha vai prosseguir no corredor Bonfim. Ou vai prosseguir via Interlagos através de Paris, confia. A proa da rotatória, mantendo no 1.500 pés, na ré. Na ré Interlagos, o Índia November Alpha. Iniciando curva esquerda então, na proa da rotatória, Índia November Alpha, mantendo no 1.500 pés. Quente, proa da rotatória no 1.500 pés, Índia November Alpha. 395, Salas 30, 219, boa noite. 219, boa noite. Salo Salvador, muito boa noite, é o Gol 1395. Posolizou, táxi via Alfa, primeira esquerda via Kilo, via Pátio 3, chame para ingressar no pátio principal, portão 09 do Pátio 1. Via Alfa, após a esquerda, confirmando o portão 9? Será o 9, afirma. Ciente, Gol no 395. Pro Recife, 13325, alterna 251. 13325, alterna 125, decimal 1, alterna 3297, boa noite. Guardião 01, é o controle. Tura feira na escuta. Firme tensões. Fica a sua pela paralela, já pegando a linha do litoral, destaque turno, Salvador, Guardião 01. Temos um banco 738 em Duna agora para a final da NS, ok? Se afastando da final, Guardião 01. Firme para o Guardião 01 no controle. Chegou a 2.2. Intercepte a linha do litoral para não interferir com os tráfegos no ILS. Afirmativo, já estamos interceptando o litoral do Iguaçu. Já estamos, inclusive, pronto para passar a comunicação com a torre da direção do litoral aqui para voltar para o Salvador. Copiado. Prossiga com o ponto farol de tampão aguardando a transferência de das comunicações. O Zulu Barreira transportando enfermo, tá na bata? Direcionar, chame pro táxi de Salvador Barreiras, aprovado visual no 085, radial é a 299 de Salvador. Decola, então, o vento tá de 120 com uma dúzia de nós. Tem condição de decolar do 35? 2 a 1, boa noite. Boa. Esquerda, sai visual no setor para interceptar 299 Salvador. Controle 198286. Acion transponder 5523. Oi, Salvador, boa noite, igual no 602, passando sempre embaixo da nave. Boa noite, Gol no 602, livre pouso, pista 190, vento 120 graus, 129. Controle. Presente órbita pela direita, mais de 3. Uma órbita e em seguida retorna ao 050. Se autorizado. Sentido então que realizará uma espera e após, então, tome pro da posição ITAP, descendo para o 050 no regresso. Ok, após uma espera, pro de ITAP, descendo para o 050, viu? Tá 3603, prossiga para 3000 pés, o altímetro 0011.